3152, qual o nível Recife 330? Afirma, senhor. Copia? Copia, senhor. 3152, autorizado Salvador, Recife, nível 330, aerovia Upper Luiz 58. Na corda 90, curva esquerda, subida Pouca, transição Aracaju. Código 5075, frequência do controle em 1,19,8, torre 1,18,6. Autorizado Salvador Recife, nível 330, Upper Luiz 58, corda 90, curva esquerda Pasma, seta Pouca, transição Aracaju. 5075 transponder, controle 9190 correto, confio o portão que se encontra? Estamos no 03. Portão 3, chamando para o pushback, seu nome. Autorizado, central táxi. Autorizado, 3152. Tango Oscar Golf Tango. Tango Oscar Golf Tango, aciona identificação, quando pronto, desça ao nível 040, chegada Bonfim. 040, poderia descer na Pro do Belém para o posterior cancelamento e pouso na unidade? Autorizado para o VR, Oscar Golf Tango. Ok, vai iniciando a descida para 040, Oscar Golf Tango. Starlab 6748, muito boa noite. Visual, baixa travada. Boa noite, avistado, cabeceira deslocada. 90 metros, autorizado pouso, 170 graus, 10 nosso. Viva pouso, web 6748. Web 6727340, irei confirmar com o FIM, mantendo me escuta e aguardo. 748 Sul Luau 00. Mantenha minha escuta, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, chamará, obrigado. Para o táxi está 315264 a bordo, 3:40, alternando, Natal. Táxi via Índia, 18.6, boa viagem. Via Índia, 18.6, ponto espera, 3152, uma boa noite. Juliette, 6748. Web ingressa portão 3 via Juliette ou Índia, critério. Ok, portão 3 a critério, obrigado. Ponto espera, pronto, ano zero. 3152, ingresso e decola da 10, 170 graus, 89. Livre da linha, decolada, pensa no zero, está 3152. Todo Oscar Golf Tango. Eagle Golf Tango. A 23 milhas está completamente visual para o cancelamento. É, solicita agora a flor da rotatória para facilitar o pouso no 7. Modificado 0006, desse em condições visuais no 1500 pés, estado no 0 no 5, flor da rotatória Oscar Golf Tango. Ok, para 1500, ou no 0 no 5 na flor da rotatória Oscar Golf Tango. Decolada ao 07, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Webjet 6727, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. 6727, autorizado com fins, nível 340, via Upper Whisky 58, saída Gole, transição Gonza. Decola da 10, curva à direita, controle 119 decimal 8, aciona 5062, coteja. Autorizado então com fins 340, aprisco 58, saída Gole Gonza, pistos é 10, primeira curva à direita, controle 1198, código 5062, Webjet 6727. 6727, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará. Controle Salvador, tá no 3300. Salvador, tá no 3305. Tá no 3305, é o controle, acione identificação da presente Voitok, descendo 2000 pés, estado no 015, chegada MAN. Mini 15, desce para 2000 pés, na proa de toque, chegada MAN, pista 10, se informa que perdeu contato com o centro Recife, só vou informar se nós já transferimos, obrigado. Ok. TAM 3152, agora com o centro Recife, 2685, caso negativo, 2545. 2625, 2545, TAM 3152. Oscar Golf Tango, visual com 17. Afirmativo. Torrio no 86. Boa noite, Tomila, boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, Papa Tango, Oscar Golf Tango. Tango, reporte final 17, 1015 no ajuste. Tango, a pastora final 17. Salvador, boa noite, voo na 076, informação, hotel. Controle Salvador, boa noite, voo na 076, hotel. 1076, boa noite, senhor, identificação, desceu nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, após solicito o RNAV da 10. Piado. Vão na 604. Firme 1604. Afirmativo, autorização Fortaleza 410. Sente da TIS. Sente 410, aguarde coordenação. A informação é a Bravo. A ciente da Bravo, você poderia nos adiantar a subida? Subida Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Obrigado. Tango, Tango, tem uma boa noite, ó. Tango, boa. Solo aos 1-7. Ok. Salvador, Rio, 9642. Rio 9642, boa noite, senhor, identificação, desceu nível 050, chegada bom. 050, chegada bom. 3305, autorizado, LS, sem glide, reporte localizador. 3305, autorizado, LS, sem glide, reportará. Azul 40, correção, gol 10076. Após ITAP, voe Serra Vitor 366 para o final, Renato. Certo, após ITAP, Serra Vitor 366, voo 0076. Objeto 67275 em funcionamento na gate 4. Portão 4 autorizado, reporte táxi web. Tá 3305, recepção localizador 10. Sente, TAM 3305, aguarde transferência. Aguarde. Gol 076, desça 2500 pés, estado no 095. 2500 pés, no 095, gol no 076. E o 9642 informa velocidade? ...9642, redução para 200 nós. 200 nós. Para o solo? Web 06747 para Guarulhos, 340, assim que possível, está pronto. 34, aguarde coordenação, informo que a intensidade da transição é 3. Tá ok, vai checar o rádio aqui. Torre Salvador, são 3305, passando Simbra, baixado, travado. 1076, está autorizado, final RNAV. Autorizado, RNAV, dando 0, vou no 076. Dados 150 graus, com 62. Entendido, autorizado, pouso no 10. Está 3305, só confirma o vento, não entendi. 170 graus com 10 nós. Obrigado.